Fecheiro 37, página 322. Amy Elliott Dunn, desaparecida há 7 dias. Estou grávida. Obrigada, Noel Hawthorne. O mundo sabe-o agora, sua idiotazinha. Desde o dia em que fez sensação na minha vigília. Contudo, quem me dera que não tivesse empurrado a minha vigília para segundo plano. As raparigas feias conseguem roubar as atenções cá de uma maneira que o ódio contra Nick tinha subido em flecha. Pergunto-me se ele conseguirá respirar com toda aquela fúria aumentar à sua volta. Eu sabia que a chave para uma cobertura significativa, 24 horas por dia, frenética, uma cobertura interminável e desejosa de sangue do Ellen Abbott, seria a gravidez. A incrível Amy é tentadora, tal como é. A incrível Amy, grávida, é irresistível. Os americanos gostam do que é fácil, e é fácil gostar de mulheres grávidas. São como patinhos, coelhinhos ou cachorrinhos. Mesmo assim, fico perplexa com o facto de essas barrigudas, arrogantes e encantadas consigo mesmas, receberem um tratamento tão especial. Como se fosse assim tão difícil abrir as pernas e deixar um homem ejacular entre elas. Sabem o que é difícil? Fingir uma gravidez. Prestem atenção, porque isto é impressionante. Começou com a mente capta da minha amiga Noel. O Midwest está cheio deste tipo de gente. Os simpáticos quanto baste. Simpática quanto baste, mas com a alma feita de plástico, fácil de moldar, fácil de limpar. A coleção de música da mulher é formada exclusivamente por compilações da Potter e Barn. As suas estantes estão cheias de porcaria para mesa de café. The Irish in America, Mitsu Football, A History in Pictures, We Remember 9/11. Something Dumb with Kittens. Eu sabia que precisava de uma amiga influenciável para o meu plano. Alguém a quem eu pudesse contar histórias horríveis sobre Nick. Alguém que se tornasse excessivamente afeiçoada a mim. Alguém que fosse fácil de manipular. Que não pensasse muito sobre nada do que eu dissesse, porque se sentia privilegiada por ouvi-lo. Noel foi a escolha óbvia. E quando ela me disse que estava outra vez grávida, aparentemente os trigêmeos não eram suficientes, percebi que também podia engravidar. Uma pesquisa online. Como escoar a sanita para reparação. Noel, convidada para tomar limonada. Muita limonada. Noel, a fazer xixi na minha sanita escoada. E com o autocolismo desativado, ambas tão horrivelmente embaraçadas. Eu, um frasquinho de vidro, o xixi que estava na minha sanita a ir para dentro do frasco. Eu, uma história bem construída de fobia a agulhas barra sangue. Eu, o frasco com xixi escondido na mala. Uma consulta no médico. Oh, não consigo fazer uma análise ao sangue. Tenho uma fobia total a agulhas. Análise à urina. Isso está bem, obrigada. Eu, uma gravidez na minha ficha médica. Eu a ir correr ter com a Noel com a boa notícia. Perfeito. Nick fica com outro móvel. Eu passo a ser a encantadora senhora grávida desaparecida. Os meus pais sofrem ainda mais. Ellen Abbott não consegue resistir. Sinceramente, foi emocionante ser escolhida finalmente de forma oficial para o Ellen. Entre as centenas de outros casos, é uma espécie de concurso de talentos. Fazemos o melhor que podemos e depois já não está nas nossas mãos. É com os juízes. Ah, e ela odeia Nick e adora-me. Mas gostava que os meus pais não estivessem a receber um tratamento tão especial. Vejo-os nas notícias. A minha mãe, magra e frágil, com os tendões do pescoço como ramos de árvore delgados, sempre dobrados. Vejo o meu pai ficar corado de medo, os olhos um bocadinho arregalados, o sorriso aberto. Normalmente é um homem bonito, mas está a começar a parecer uma caricatura. Um boneco palhaço, comedido. Eu sei que devia sentir pena deles, mas não sinto. De qualquer forma, nunca fui para eles mais do que um símbolo, o ideal ambulante. A incrível Amy, em carne e osso. Não faças asneiras. És a incrível Amy, a nossa única filha. Há uma responsabilidade injusta, associada ao facto de sermos filhos únicos. Crescemos a saber que não nos é permitido desiludir, nem sequer nos é permitido morrer. Não há um substituto por perto a dar os primeiros passos. Somos só nós. Isso deixa-nos desesperados por sermos perfeitos e também nos deixa embriagados de poder. É assim que se fazem os déspotas. Esta manhã vou até ao gabinete da Dorothy para ir buscar um refrigerante. É uma divisão forrada a painéis de madeira. A secretária parece não ter outra finalidade a não ser exibir a coleção de globos de neve da Dorothy, vindos de lugares que não parecem dignos de ser comemorados. Praias do Golfo, Alabama, Hilo, Arkansas. Quando vejo os globos de neve, não vejo paraíso. Vejo parolos, cheios de calor, com queimaduras solares, a levar crianças chorosas e desajeitadas a reboque, a dar-lhes palmadas com uma mão, enquanto com a outra seguram copos de esferovite não biodegradáveis, gigantescos, cheios de bebidas quentes com xarope de milho. A Dorothy tem um daqueles posters dos anos 70 com um gatinho pendurado numa árvore, a dizer: aguenta firme. Ela exibe o póster com toda a sinceridade. Gosto de imaginá-la a dar de caras com uma emperoada qualquer de Williamsburg, com franjinha à Betty Page e óculos pontiagudos, que tem o mesmo póster, mas com intenção irónica. Gostava de as ouvir, a tentar conferenciar entre si. As pessoas irónicas esfumam-se sempre quando confrontadas com a sinceridade. É a sua criptonite. Dorothy tem outra pérola colada à parede, junto à máquina dos refrigerantes, que mostra uma criança pequena a dormir em cima da sanita, demasiado cansado para fazer xixi. Tenho andado a pensar em roubar-lhe este, uma unha de baixa fita cola amarelecida, enquanto distraio Dorothy com a conversa. Aposto que ia conseguir uma boa soma por ele no eBay. Gostava de conseguir continuar a fazer entrar dinheiro. Mas não posso fazê-lo, pois isso criaria um rasto eletrónico. E já li muito sobre isso, na minha miríade de livros sobre crimes a sério. O rasto eletrónico é mau. Nada de usar um telemóvel que esteja registado em nosso nome, pois as torres de telecomunicações conseguem detectar a nossa localização. Nada de usar o cartão multibanco ou os cartões de crédito. Usar apenas computadores públicos com bastante tráfego. Ter cuidado com o número de câmaras que pode haver numa rua qualquer, sobretudo perto de um banco ou de um cruzamento movimentado ou de lojas de vinhos. Não que haja loja de vinhos por aqui. Também não há câmaras no nosso complexo de cabanas. Eu sei, perguntei à Dorothy, fingindo que era uma questão de segurança. Os nossos clientes não são exatamente do tipo Big Brother, disse ela. Não é que sejam criminosos, mas normalmente não gostam de estar expostos. Não, não me parece que gostassem disso. Há o meu amigo Jeff, que tem horários estranhos e volta com quantidades suspeitas de peixe não documentado, que armazena enormes arcas de gelo. É bastante suspeito. Na cabana da ponta há um casal, provavelmente na casa dos 40, mas estragados pelas metanfetaminas, de forma que aparentam ter pelo menos 60. Ficam lá dentro a maior parte do tempo, tirando as caminhadas ocasionais até à lavandaria, com a perturbação estampada no olhar. Atravessam rapidamente o parque de estacionamento em gravilha, com as roupas enfiadas em sacos de lixo. Uma espécie de limpezas de primavera. Olá, olá, dizem eles, sempre duas vezes, com dois acenos de cabeça. Depois continuam o seu caminho. Às vezes, o homem tem uma jiboia enrolada à volta do pescoço, embora a presença da cobra nunca seja admitida, nem por mim, nem por ele. Para além destes residentes permanentes, há uma grande quantidade de mulheres solteiras que vão passando por ali, normalmente com hematomas. Algumas parecem envergonhadas, outras horrivelmente tristes. Houve uma que se mudou para lá no dia anterior. Uma rapariga loura, muito jovem, com olhos castanhos e um lábio aberto. Sentou-se no alpendre da casa, na cabana junto à minha, a fumar um cigarro. E quando os nossos olhares se cruzaram, assentou-se muito direita, orgulhosa, o queixo espetado para fora. Não havia nada nela que pedisse desculpa. Pensei, preciso de ser como ela. Vou estudá-la. Ela é quem posso ser durante um tempo. Rapariga, vítima de abusos e rija que se esconde até passar a tempestade. Após algumas horas de televisão matinal, à procura de notícias sobre o caso de Amy Elliott Dunn, visto o meu biquíni úmido, vou para a piscina. Flutuar um bocadinho, tirar umas férias do meu cérebro tortuoso. A notícia da gravidez foi gratificante, mas ainda há tanta coisa que não sei. Planeei tanto, mas há coisas que escapam ao meu controle, estragando a minha visão de como isto devia correr. Andy não fez a sua parte. O diário pode precisar de alguma ajuda para ser encontrado. A polícia ainda não deu sinais de querer deter Nick. Não sei tudo o que descobriram e não gosto disso. Sinto-me tentada a fazer um telefonema para a linha de informações, para os empurrar na direção certa. Vou esperar mais uns dias. Tenho um calendário na parede e marco 3 dias a partir de agora com as palavras telefonar hoje. Por isso, sei que é o tempo que concordei em esperar. Quando encontrarem o diário, as coisas irão avançar rapidamente. Lá fora está outra vez um calor tropical, com o som das cigarras a aproximar-se. O meu colchão insuflável é cor-de-rosa com sereias e demasiado pequeno para mim. As barrigas das minhas pernas ficam a balouçar na água, mas mantém-me a flutuar inutilmente durante uma boa hora. Que é algo que aprendi que gosto de fazer. Vejo uma cabeça loura a atravessar o parque de estacionamento e depois a rapariga com o lábio aberto entra pelo portão de rede com uma das toalhas de banho das cabanas, que não é maior do que uma toalha de chá, um maço de Merit, um livro e protetor solar fator 120. Cancro de pulmão, mas da pele não. Instala-se e aplica a loção cuidadosamente. O que é diferente das outras mulheres espancadas que ali vão? Elas põem carradas de óleo de bebê e deixam manchas gordurosas nas espreguiçadeiras. A rapariga faz-me um aceno de cabeça, o tipo de aceno que os homens fazem uns aos outros quando se sentam num bar. Está a ler The Martian Chronicles, de Ray Bradbury, uma apreciadora de ficção científica. É claro que as mulheres vítimas de abusos gostam de escapismo. Bom livro, atiro para o ar, como uma bola de praia de conversa inofensiva. Alguém o deixou na minha cabana. Era isto ou o Black Beauty? Ela põe os óculos de sol, grandes e baratos. Também não é mau, mas o Black Stallion é melhor. Ela levanta os olhos para me fitar com os óculos ainda postos. 2 discos pretos como olhos de abelha. Volta a olhar para o livro. O gesto propositado, agora estou a ler, visto normalmente nos aviões cheios. E eu sou a intrometida e irritante ao lado dela, que monopoliza o apoio do braço e diz coisas como negócios ou prazer. Eu sou a Nancy, digo. Um nome novo. Já não é Lídia. O que não é inteligente nestas instalações limitadas, mas sai-me. Às vezes o meu cérebro anda demasiado depressa para meu próprio bem. Estava a pensar no lábio aberto da rapariga, na vibração triste que já tinha antes, e depois estava a pensar em abuso e prostituição, e depois estava a pensar em Oliver, o meu musical favorito em criança, e na prostituta Nancy, que amou o seu homem violento até este a matar. E depois estava a pensar, porque é que eu e a minha mãe feminista víamos Oliver? Dado que As Long As He Needs Me é basicamente um hino melodioso à violência doméstica. E depois estava a pensar que a Amy do Diário também foi morta pelo seu homem. Na verdade, era muito parecida com... Eu sou a Nancy, digo. Greta. Soa inventado. Prazer em conhecer-te, Greta. Flutuo para longe. Atrás de mim ouço o barulho do isqueiro de Greta. E depois o fumo voga lá em cima, como espuma da água do mar levado pelo vento. 40 minutos mais tarde, Greta senta-se na borda da piscina e baloiça as pernas na água. Está quente, diz ela, a água. Tem uma voz rouca e arrastada, cigarros e lama da pradaria. Como a água do banho, não é muito refrescante. O lago não é muito mais fresco. De qualquer forma, não sei nadar, diz ela. Nunca tinha conhecido alguém que não soubesse nadar. Eu sei, mas mal. Minto. Nado à cão. Ela agita as pernas e as ondas embalam suavemente o meu colchão. Então, como é que é isto aqui? Perguntei a ela. Agradável. Sossegado. Ótimo. É disso que eu preciso. Viro-me para olhar para ela. Tem dois fios de ouro. Uma nódoa negra, perfeitamente redonda, do tamanho de uma ameixa, perto do seio esquerdo. E um trevo tatuado, mesmo por cima da linha do biquíni. O fato de banho é novinho, vermelho cereja, barato, da loja de conveniência da Marina, onde comprei o meu colchão insuflável. Estás sozinha? Muito. Não sei bem o que é de perguntar a seguir. Haverá alguma espécie de código que as mulheres vítimas de abusos usem entre si? Uma linguagem que desconheço? Problemas com homens? Ela ergue uma sobrancelha de uma forma que parece um sim. Eu também, digo. Não é por falta de aviso, diz ela. Põe a mão em concha na água e deixa-a gotejar à sua frente. Uma das primeiras coisas que a minha mãe me disse desde o primeiro dia em que fui para a escola. Mantém-te longe dos rapazes. Das duas, uma. Ou te atiram pedras ou espreitam por baixo da tua saia. Devias fazer uma t-shirt a dizer isso. Ela ri-se. Mas é verdade. É sempre verdade. A minha mãe vive numa aldeia lésbica no Texas. Estou sempre a pensar que devia juntar-me a ela. Lá toda a gente parece feliz. Uma aldeia lésbica? Tipo isso, ou lá como é que se diz? Uma comuna. Um monte de lésbicas comprou terra e iniciou a sua própria sociedade, por assim dizer. Não são permitidos homens. A mim parece-me fantástico o mundo sem homens. Enche outra mão de água, põe os óculos de sol para cima e molha a cara. É uma pena eu não gostar de ratas. Ri-se. Um riso gutural e zangado de velha. Então, há alguns otários por aqui com quem eu possa começar a namorar? Diz ela. É esse o meu padrão. Fugir de um, esbarrar no seguinte. Está meio vazio a maior parte do tempo. Há o Jeff, o tipo de barba. Na verdade, é muito simpático. Está cá há mais tempo do que eu. Quanto tempo vais ficar cá? Pergunta. Faço uma pausa. É estranho. Não sei exatamente quanto tempo vou ficar aqui. Tinha planeado ficar até Nick ser preso, mas não faço ideia se ele será preso em breve. Até ele deixar de te procurar, hum? Diz Greta, à sorte. Algo do género. Ela examina-me de perto e franze o sobreolho. Sinto um nó no estômago. Fico à espera que ela diga. Parece-me familiar. Nunca voltes para um homem com hematomas recentes. Não lhe dês essa satisfação. Entoa Greta. Ela levanta-se e junta as suas coisas, seca as pernas na toalha minúscula. Um dia bem passado, diz ela. Por alguma razão faz-lhe sinal de concordância com o polegar para cima, coisa que nunca fiz na minha vida. Vem à minha cabana quando saíres, se quiseres, diz ela. Podemos ver televisão. Levo um tomate fresco da Dorothy na palma da mão, como um presente de boas-vindas lustroso. Greta vem à porta e pouca atenção me dispensa, como se eu já costumasse passar por lá há anos. Tira-me o tomate da mão. Perfeito, estava precisamente a fazer sanduíches, diz ela. Senta-te. Aponta para a cama ali. Não temos salas de estar. E vai até à sua kitchenette, que tem a mesma tábua de cozinha em plástico e a mesma faca romba que a minha. Corta o tomate em rodelas. Em cima da bancada está um disco plástico de fiambre e o seu cheiro adocicado enche o espaço. Ela põe duas sanduíches instáveis em pratos de papel, juntamente com punhados de aperitivos, e trá-los para a área do quarto, com a mão já no comando da televisão, mudando sucessivamente de canal. Sentamo-nos na borda da cama, lado a lado, a olhar para a televisão. Manda-me parar, se vires alguma coisa, diz Greta. Dou uma dentada na minha sanduíche. O meu tomate sai pelo lado e cai-me em cima da coxa. The Beverly Hillbillies, Suddenly Susan, Armageddon, Ellen Abbott Live. Uma fotografia minha em ecrã. Sou a história principal, uma vez mais. Estou com um aspecto fantástico. Já viste isto? Perguntou Greta sem olhar para mim. A falar como se o meu desaparecimento fosse uma reposição de um programa de televisão decente. Esta mulher desapareceu no dia em que fazia 5 anos de casada. O marido age de uma forma muito estranha desde o início, todo sorrisos e merdas dessas. Acontece que ele tinha aumentado o capital de seguro de vida dela e acabaram de descobrir que a mulher estava grávida e o tipo não queria. O ecrã mostra outra fotografia minha, justaposta à incrível Amy. Greta vira-se para mim. Lembras-te daqueles livros? É claro. Gostas daqueles livros? Toda a gente gosta daqueles livros. São tão giros, replico. Greta resmunga. São tão falsos. Grande plano meu. Fico à espera que ela diga que sou linda. Não está nada mal para a idade, diz. Espero ter este aspecto quando tiver 40. Ellen está a inteirar o público da minha história. A minha fotografia fica no ecrã. Parece-me que ela devia ser uma rapariga rica e mimada, diz Greta. Gostos caros, caprichosa. Isso é muito injusto. Não deixei nenhuma prova que levasse as pessoas a concluir uma coisa dessas. Desde que me mudei para o Missouri, bem, desde que concebi o meu plano, tinha tido cuidado de ter gostos em conta, de ser tolerante e alegre. Todas essas coisas que as pessoas querem que as mulheres sejam. Dizia adeus aos vizinhos, fazia recados para as amigas de Mo. Uma vez tinha trazido Coca-Cola para o eternamente sujo Stax Buckley. Visitava o pai de Nick para que todas as enfermeiras pudessem testemunhar como eu era simpática, para poder sussurrar, vezes sem conta, ao cérebro cheio de teias de aranha de Bill Dunn. Eu gosto de si, venha viver connosco. Eu gosto de si, venha viver connosco. Só para ver se pegava. O pai de Nick é aquilo a que as pessoas de Comfort Hill chamam um vagabundo. Está sempre a partir à aventura. Adoro a ideia de Bill Dunn, o tótem vivo de tudo aquilo em que Nick receia poder tornar-se, o objeto do mais profundo desespero de Nick. A aparecer vezes sem conta à nossa porta. Porquê é que a achas caprichosa? Pergunto. Ela encolhe os ombros. Na televisão está a passar um anúncio a ambientador. Uma mulher está a pulverizar ambientador para a família ficar feliz. Depois é a vez de um anúncio a pensos diários De modo a que uma mulher possa usar um vestido, dançar e conhecer o homem com quem mais tarde há de pulverizar o ambientador. Limpar e sangrar, sangrar e limpar. Dá para ver, diz Greta. Parece uma cabra rica e entediada. Como essas cabras ricas que usam o dinheiro dos maridos, por exemplo, para começar companhias de cupcakes e lojas de cartões e merdas dessas, boutiques. Em Nova York, eu tinha amigas com aquele tipo de negócios. Gostavam de poder dizer que trabalhavam, embora só fizessem a parte divertida, dar o nome ao cupcake, encomendar os cartões, usar o vestido adorável que era da sua própria loja. E ela é decididamente uma delas, disse Greta. Cabra rica, que gosta de dar uma de superior. Greta sai para ir à casa de banho. E eu vou em bicos dos pés até à cozinha. Vou ao frigorífico e cuspo-lhe no leite, no sumo de laranja, numa caixa com salada de batata. E depois volto para a cama nas pontas dos pés. Autocolismo? Greta regressa. Quer dizer, isso tudo não significa que não faça mal ele tê-la assassinado. Ela é só mais uma mulher que escolheu muito mal o seu homem. Está a olhar para mim e fico à espera que ela diga: é, espera aí. Mas ela volta a olhar para a televisão. Acomoda-se de forma que fica de barriga para baixo, como uma criança, com o queixo entre as mãos e o rosto virado para a minha imagem no ecrã. Oh, merda, já começou, diz Greta. As pessoas estão a odiar este gajo. O programa continua e eu sinto-me um bocadinho melhor. É a apoteose de Amy. Campbell McIntosh, amiga de infância. Amy é precisamente o tipo de mulher protetora e maternal. Adorava ser esposa. E sei que teria sido uma ótima mãe, mas Nick... Dava para ver que havia alguma coisa de errado com Nick. Frio, distante, muito calculista. Dava a sensação de estar perfeitamente ciente de que Amy tinha muito dinheiro. Campbell está a mentir. Ficava toda molosa ao pé de Nick. Era óbvio que o adorava. Mas estou certa de que ela gostava da ideia de que ele só tinha casado comigo por dinheiro. Shona Kelly, residente em Cartago do Norte. Achei muito, mas muito estranho ele não estar nada preocupado com as buscas para encontrar a mulher. Estava só na conversa, a passar o tempo, a atirar-se a mim, sem me conhecer de lado nenhum. Eu tentava mudar a conversa para Amy e ele não mostrava qualquer interesse. Tenho a certeza de que aquela putéfia velha e desesperada não tentou mudar a conversa para a minha pessoa. Stephen Stax Buckley, amigo de longa data de Nick Dunn. Ela era uma querida, uma querida. E Nick não parecia muito preocupado com o facto de Amy ter desaparecido. Aquele tipo foi sempre assim, egocêntrico, um bocadinho convencido. Como se tivesse feito grande sucesso em Nova York e nós devêssemos todos fazer-lhe uma vénia. Eu desprezo Stax Buckley. E que rei de porcaria de nome é este? Noel Hawthorne, parecendo ter feito madeixas novas. Eu acho que ele a matou. Ninguém é capaz de dizer isso, mas eu digo. Ele maltratava, intimidava e acabou por matá-la. Linda menina. Greta olha-me desguelha, com as faces empurradas para cima sob as suas mãos e o rosto a tremular à luz da televisão. Espero que não seja verdade, diz ela, que ele a tenha morto. Seria agradável pensar que talvez ela se tenha ido simplesmente embora, se tenha limitado a fugir dele e esteja escondida, sã e salva. Ela atira as pernas para trás e para a frente, como uma nadadora preguiçosa. Não percebo se há intenção nas suas palavras.